Plano 3830, chama agora o centro Recife. Eu não 2085, alterna 2545. 3859, sem notificação, via chegada a bom, desse mantém 4 mil pés, ajuste altímetro 0-1-3. Dois Salvador, bom dia, Azul 2796, ponto espera no zero, pronto. Azul 2796, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1-1 no zero grau, 08 nós. Alinha e decola 2796. Oscar Mike Yankee, livre acionar, chame pronto para o táxi no 44. Decolado aos 23, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 2796, na sua escuta, conte. Azul 2796, contato ao radar na decolagem, sobre manter o nível de voo 1970 via saída Conde. 1970 via Conde, 2796. 3859 após pelo posto Serra Victor 366 para final do procedimento RNAV, desse mantenha 2500 pés. Ajuste a altímetro 90 no 3, informe estabilizado, final do procedimento. Pelo Serra Victor 366, destino 2500, autorizado RNAV, então 3259. Zero, sua unificação via chegada a mar e desse manter 050. Metro 1-0-1-3. Gol no 160 informa ao término desvio para voar a posição e tapa. Entendido pelo controle que já possui condições para voar a posição etapa? Teste, voe a posição etapa, voo no 160, após etapa, voo servido 366 para final do procedimento RNAV. Uniforme November, bom dia, prossiga. Autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da OSCA, Sangue Uniforme November. Pegou no 160, informa o termo. Autorizado, ingresso e decolagem com proa sul, com vento 090 graus, 099, tango uniforme November. Completo sinal, chame torre, 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado. Gol no 095, decola os 3-1 no controle, agora 120, decimal 8, tem um bom gol. Obrigado, maneiro. Bom, meu tango e uniforme November, decolado os 3-1, mantenha a proa sul até a linha do litoral, aguarde transferência. Estou mantendo para a sua até a linha do litoral, o tango está na vela. A 095, contato radar no decolagem, sub e mantém vivo. 360, via saída água. 360, via água, o 095. Então, 3859, bom dia. Tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no zero. Vento 100 graus, 089. Autorizado pouso pista no zero, TAN 3859. O TAN 3859, informação de tráfego. À direita, um Robson 44, mantendo a linha do litoral, não interfere com o seu pouso. Ciente, o TAN 3859, não possui tráfego. Ciente, o Oscar Mike Yankee, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7. Paulo meu tango uniforme November, prossegue linha do litoral, 1.500 pés, sistema controle, 1208, tem um bom voo. Vai transferir 1208, presente, obrigado, bom dia. Tá, avisou com o tráfego, tá 3875, 3859. Ciente, tá 3859. Terminal 095, controle. Positivo, vai, vai, Alessa, obrigado. Tapão, meu SAM uniforme novembro. Tube mantém a 500 pés em regras de voo visual. Ajuste de altímetro no 013. Prossiga via linha do litoral. Na escuta do controle. Essa prosseguindo a 1.500 pés em linha do litoral, na escuta do controle. Ajuste para novembro. Tango uniforme novembro, para evitar área restrita, se tem condições de subir ao nível, corrigir a altitude de 1.500 pés, 1.500 pés. Estou em ascensão, já, senhor. Pede. Romeu Oscar Mike Yank, autorizado a decolagem, pistão no 7, o vento 090 graus, 08 nós. Controle, bom dia, Azul 9094, descendo na marcha 150. Azul 9094, acendo a indicação, via chegada à mar e desse mantenha 050, ajuste ao time, é trono 0013. Via mar 050, descendo a Azul 9094. 201, hein? Afirmo, 1, 2, 1, 1. Obrigado, até já. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, decolado aos 3.5, prossegue linha do litoral, 1.500 pés, chama o controle, 1208, tem um voo. 208, grato, Yankee. Controle Salvador, é o Papa Romeu Oscar Mike Yankee, muito bom dia. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, submantenha uns 1.500 pés, regras de voo visual, ajuste altímetro no 0.03, linha do litoral. No 0.03, solicita a proa direta para ti, senhor da presente. Frisado Oscar Mike Yankee, pede só 20 milhas afastado de Salvador. Yankee. O 1.160. Desça e mantenha 2500 pés, ajuste altímetro no 0.03, autorizado igual ao serviço 366 para final do procedimento RNAV, pistão no 0, informe estabilizado. Ok, vou ao 366, poderei estabilizar. 2500. Controle o tango de forma zero. Oscar Mike, corrigindo, tango de forma novembro, controle. Apresenta o senhor, autoriza voar o aeroclube da Bahia, Serra Novembro e Vitor Bravo. De Valência, confere? Afirmo, perdão. Autorizado, tango de forma novembro. Mantendo-se em regra de voo visual, no 1.500 pés, autorizado voar a curva esquerda na proa de Serra Victor, Victor Bravo. Braço, tango de forma zero. Pode chamar Recife, gol 095. Aguardo, gol 095, mantenha na escuta do controle. Mantendo. 1160, Travel. 1:11, rumo oeste, mantendo no 1500 pés, rumo 1044. Não irá interferir na sua aproximação, o tráfego que... O tráfego permanece nos corredores de zero. Ok, excelente, Travel. Obrigado. Azul 9076, sem edificação, via chegada a Mari, desse mantém o 060. Ajustei o tímetro 1013. Gol 1095, passa nível 180, chama agora o centro Recife na frequência 128.8, alterno 126.0. 288.60, bom dia. Sim, para o controle. Frisado, corredor, caixa pregos. O tango uniforme em novembro. Tente, está agora ingressando de espaçário gol. Tem frequência livre 12345 para coordenação com os tráfegos locais. Controle Salvador desconhece do tráfego no setor. Mantenha-se em regras de voo visual. Quando não na terminal Ilhéus, o senhor irá chamar o mesmo na frequência 120.1. Confirme o estimado de ingresso na terminal e pouso. Afirma, frequência livre, tango uniforme 90. Frequência livre, ligado, senhor. Já passou 366, gol 1160. Controle ciente, gol 1160, completo sinal, chama agora a torre, na frequência 118.95. Controle ciente, chama. Controle Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Victor Hotel Delta. Papá Romeu, Victor Hotel Delta, controle Salvador. Decolou de Serra, Índia, Queen, e o destino é o seu aeródromo, está com 3 no PLB, Romeu 44, está alocado 0105 no transponder, vai para sobrevoo na área Dodô. Torres Salvador, bom dia, voo 960, vai passar o 372, avistando. Voo 960, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 07 nós. Beleza, pois. Tá autorizado cruzar o eixo da pistão zero entre Tuna e Simbra, mantendo-se na área de voo visual a 500 pés. Não tendo contato radar com seu tráfego, informe iniciando o cruzamento. Já no Porto Seco de Irajá, vai cruzar mais próximo à Duna. Vitor Hotel Delta, informa sobre o voo Farol da Barra. Thank you. Fala com o Bird Control, Brazilian Air Force 2591, good morning. Brazilian Air Force 2591, qual que é a identificação? Mari, arrival, tentativo, flight level 05070. 71013. 70070, via Mari, arrival. Aí tem 2591. That's it. Azul 9094, pode ser estado, pode ser repetida? Afirmo, desde mantém a 2500 pés. Azul 9094. Autorizado voar o Serra Vitor 366 para final do procedimento RNAV em forma estabilizada. Ativo, voo Serra Vitor 366, desce para 2500 pés, 1093, em forma estabilizada. Azul 9094. Oscar Mike Yankee, 23 milhas sudoeste do VR Salvador. E voo CTR Salvador, tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais. Azul 9076, desse mantém a 4 mil pés, ajuste o altímetro 0013. Para 4 mil pés, 0013, Azul 9076. Brasília Force 2591, send it to flight level 050. 050, 2591. O controle azul 2796, solicita caminhão 190, que é o pessoal de direito da rota, pro 090, 20 milhas. Azul 2796, informa o controle Aracaju na frequência 20.3, serviço radar encerrado. 0 no solo aos 46, libere a direita, chame solo 121 no decima 1. 211, 4299, Azul 4299, bom dia, condições de alinhar e decolar sem parada? Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar sem parada, o vento 100 graus, 07 nós. Mano, Oxené 9400. Oxené 9400, acione identificação via chegada a Mares, desse mantém o 050. Ajuste altímetro 10013. 4000 pés, Azul 9076. Azul 9076, voo do Serra Vitor 366, para o procedimento RNAV, autorizado descer até 2500 pés. Ajuste o altímetro 90 no 3, em forma estabilizada. Voando Serra Vitor 366, descendo para 3500 pés, Azul 9076. 2500 pés. 2500 pés, tá bom. Visual Azul 9094. Azul 9094, completo sinal do procedimento RNAV, chama agora a torre 1-18-95. 18-95-9094. Europa 083, bom dia, maintain position, hold point, runway 10. Maintain position, Europa 083. Você tem frequência livre? 2345 para coordenação com os tráfegos na área. Azul 9094, bom dia, tráfego já avistado, vento 110 graus, 079, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, Azul 9094. Azul 4299, decolado 49, controle agora 120.8, tem um bom voo. 08, bom dia, obrigado. Ator de Salvador, muito bom dia, o Azul do 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 320 via saída da El. Da El, 320. Brazilian Force 2591, after ETAP position, fly heading Sierra Victor 364, test step there and up procedure in now 2500 feet, 7013. After ETAP, we clear to fly direct Sierra Victor 366 and send 2500 feet to 591. Do you confirm QNH 2591? 1013. Thank you. Europa 083, expedite your taxi, line up and wait for runway 10. Expedite and line up and wait runway 10, Europa 083. Estabilizado, Azul 9076. Azul 9076, completo sinal do procedimento RNAV, chama agora a torre 1-18-95. 1-18-95, Azul 9076. Controle Azul 4299. 1-9-0, próxima direita na Fox, solo 1-21-1. Primeira Fox, 1-21-1, Azul 9094. 249 Azul. Sinal, visual capista. Tente Azul 9076, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde informação de pista livre. Tente Azul 9076. Alpha 083, the wind is 110 degrees, 05 knots, cleared for takeoff. Yeah, for takeoff, Europa 9076, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, 05 nós. Autorizado pouso pistão no zero, azul 9076. Papa 083, airborne at 53, Tonal Salvador Departure 120.8, have a nice trip. 120.8, thank you, good service. Departos, bom dia, this is Europa 083. Papa 083, read the contact in departure, when I get by level Z3. 80, via dial departure. Que te obrigado, fly na mantena level 380, Europa 083. Não autorizado a Channel 9400, número 3 na aproximação, tráfego precede Embraer 190. Mantém o perfil da chegada após TAP, Serra Vitor 366. Autorizado descida sem restrição de altitude, de nível, na posição ETAP desse, mantém a 2500 pés. Deixa eu te meter no 014. No solo 55, libere direita, chame solo 121, decimal 1. Só em 1211, azul 9076. Inside the show final. Alpha 2591, complete procedure and contact now tower 118.95. 118.95, 2591. Chica 3179, bom dia, mantenha ponto de espera. Santa 3179, estão autorizados a alinhar e decolar sem parada. Informo o Embraer 190 da Força Aérea, 1 milha do marcador externo. O vento 110 graus, 079. Santa 3179. Brazilian 405 and 1 on final. We have your runway 810 inside, landing gear down and locked. Roger, Brazilian 42591, continue our approach. I have you in sight and send it by runway vacator. Stand by 2591. Airfoss 2591, clear to land runway 10, the wind is 120 degrees, 07 knots. Clear to landing, Brazilian 42591. 3179, decolado 58, controle agora 120, décima 8. Tenha um bom voo e graças pela agilidade. 108, obrigado, senhor. Um grande abraço. Controle, bom dia, 3179, comando à direita, pro 210 para estar a formação à nossa frente. Modulou? Não, está 3179, senhor. 3179, seguinte, está em contato com a Rádio Ecológica e desvios em forma na Purileira. Desvios da 3179. Vou poder confirmar sua mensagem. Teve desvios, subi mantendo 320. Após os desvios, vou ir na Purileira. Após a meta, obrigado. Chega 9421, no bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Mantendo 1-0, 4-2, 1-0. Zilha 4-2-5-9-1, underground, that's 5-9, turn your right via taxiway echo, maintain this frequency, continue your taxi via alpha and call me back on taxiway delta. Echo alpha delta, maintaining frequency and call again in delta taxiway 2-5-9-1. Boa tarde, obrigado. Controle de alinhamento 9400, passou o serviço 366, que não é nada, que está no 9400. 9400, vai de aproximação em nave, chama 2 Salvador 118, decimal 95. Jogador 1118, 9500, 9400. Controle, bom dia, chama 3 agora, informação em dia. 1-1, sem indicação, décima tem 040, chega, dá bom. Indicação, 040, na Zilha 4-2-5-9-1, clear to cross immediately runway 10, coming back and leaving the runway. Zilha cross runway news, I will call vacated runway news 2-5-9-1. Gente, possível visão 1500 pés, direto para farol de Itapuã. Altimetria Salvador 903, forme ingresso na CTS, Salvador. Salvador, bom dia, Oxalé 9400, final de nave, 10-100. Oxalé 9400, seguinte, continue a aproximação, agora a utilização de bolsa. Oxalé 9400. Militar aí, 2-5-9-1. Roger, Brasil, Fox 2-5-9-1. Oxalé 9421, decolado 02, controle 1208 agora, tem um bom voo. 08, bom dia. Aproximado 3-5, backup. 1-2-5-1, Europa, seriously, good day. Controle, bom dia, Xanema, 421, decolou Livra 2300, na sua escuta, vamos para Violeta. 9421, no contato, na terra, decolagem, submontando 360, após 2000 pés, Violeta. Mais 2000, Leda, Xanema, 4-2-1. De forma inicial no sobrevoo na Barra, Vitor Hotel Delta. Hotel Delta copiou? Um Alfa Guante. Charlie Mike, o meu prossiga. Bom dia, 73296, informação Índia. 3896, identificação, desça e mantenha o nível de voo 070, autorizado a chegar a mais. 070, chegada a mais, está fazendo um pequeno desvio à direita da chegada, para essa informação. Gente. Charlie, Mike Romeo, controle. Siga para o controle. Chené 9400 no solo 04, libere direita, solo 121 no decimal 1. Direita, chama na solo 121 no decimal 1. Chené 9400. Só um minuto, aguarde. Charlie Mike Romeo. Confirma o POV e equipamento. Seu visual, sinalizar 0126 no transponder. Informa para descida, prossegue via corredores. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 099. Autorizado a decolar, pistão no zero, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, voada, habilidade homologada. Vai em nada? Após etapa, ajuste a navegação para o Serra Vito 366, descida autorizada para 2500 pés, o altímetro em Salvador no 03, livre procedimento, chama de estabilidade. Após etapa, Serra Vito 366, janeiro no 2, descida autorizada para 2500 10, o time 3 Salvador, 1-0, 1-3, segue o procedimento, chama estabilizante. Estabilizado. 3179, chame em Recife em 2835, alterna 251. 2835, 251, obrigado, 3179. Controle Salvador, voo 2, voo 71, passou 2-0-0 para 1-0. 271, assinei a indicação, desse mantém o 050, chegada bom. 050 na bom, voo 2-1-7-1. Se chame ligando este setor, escreveu. Chené 6312, decolada 07, controle 1208, bom voo. 2208, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Chené 6312, transfere. Chené 6312, contato radar de decolagem, submantenha 350, CDPUCA. 350, PUCA 6312. Quatro, sem indicação, esse mantém o 080, chegada Mari. Identificou, descer por 80 na chegada Mari, Dona 1, 2, 4. 1, 0, 9. Decolar 0, 0, 2, 0, 9. 121, nosso autorizado para o 050. 050, voo 2171. Chanel 9421, chame o centro de CIF, as frequências 2835, lugar 251. Chanel 9421. Como é que eu confirmo? Chanel 9421. Chame Recife 2835, alterna 251. 2835, 251, obrigado, senhor. Muito bom dia. Voo 184, redução de velocidade para 2309. Vai reduzir para 230 nós, voo 184. Para 500 pés, altímetro em Salvador, no 03, informe através do passo que passou. Oscar Mike Yankee. Chanel 6311, desça para 4010, para o Serra Vida 366, corrijo, 367. Serra Vida 367, descida para 4010. Serra, o 6311. Proteja, por gentileza, metrisa não. Descendo para 4000, proa do Serra Vitor 367. Correto, proa do 367, prossegue na aproximação para o 366. Afirmo 367 para o 366, na 6319. Mantém, gol 2196, decola da IOM, seda. 2196, contrato radar, decolagem, subir, mantém 360, após 2000, vou Leda. Após 2000, Leda, eu vou... 2-1-9-6. Peneiro 1-2, complete aproximação em nave, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-1-7-1, redução de velocidade 2-2-0-9. 2-2-0-9-2-7-0. Atingir 070-3896. Correto, desce até 5 mil pés, ajustado no 0-3-3-8-9-6, reduzindo para 2-2-0-9. Desça para 2500 pés, altímetro em Salvador, no 03, chame estabilizado na final. Rota 3896, após ETAP, pode descer para 2500 também e interceptar o procedimento, Serra Vista 366. Só um minuto, agora. Chanel 6312, suba e mantenha o nível de voo 330 e mantenha inicialmente a saída PUCA. Ok, subindo para o 330, mantendo a PUCA 6312. 3896, ajuste a navegação para após Itato, Serra Vitor 366. Decido autorizado a partir de agora para 4 mil pés, ajustado 1013. 1013, 4 mil pés, após Itato, Serra Vitor 366, 3896. Contrato radar na decolagem, subi, mantém o nível de voo 360 via Arboruno. Arboruno 360, tá, 3304. 3896, redução 2009. 2009, 3896. Voo no 184? Eu não tenho voo no 184. Realizando desvios? É, desviou um pequeno desvio, uma milha e meia agora. Voo no 184. Gente, está na prioridade, correto? É, agora aí tá. Voo no 184. Esse mantém 060. Velocidade para 2.